minha dieta de paciência, que foi bem além que o meu organismo aguenta. Paralisia intelectual no choque mental, me sentindo mal por dentro por meu ato irracional. Na moral, cifrão nos olhos são para tolos, não vingará sua galinha dos ovos de ouro. Paixão maravilhosa, conversa e várias prosas, convertido em ódio por traição amorosa. Assumi de interesseira, envolvente deusa grega, de pouco se aproveita por sua beleza. Golpe camuflado pelo roxinho inocente, por onde vai? Coleciona pretendente. Seu Titanic de interesse partiu na ponta do iceberg. Se afundaram como os planos de Lindbergh. Eu venci toda a corrida armamentista da conquista. Senti frustrado por ser dispensado e ficar de peixe refém da caixa de Pandora dos conteúdos imundos. Sem EPIs apropriado, obtive lesionamentos agudos de precipitações em Fred Krueger, convertido em Shakespeare da dramaturgia. Com instinto vingativo, Mustang estacionado, palmeio ela chegar. Calafrio aumenta na certeza do que vai dar. Pois quem brinca com fogo um dia se queima, e você incendiou inteira a lenha. O estupim está aceso, o álcool já foi jogado. Combustível e comborete de fato são aliado. Criou a chama do ódio para a explosão de um plano. Quem brinca com fogo acaba se queimando. O estupim está aceso, o álcool já foi jogado. Combustível e comborete de fato são aliado. Criou a chama do ódio para a explosão de um plano. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Deu mancada e não quer ter diferença acertar. Nossa comunicação tá pior que 90 8 com net de escada. Sinto ódio das vagabas que não fortalece. Se sente por causa da punha, o cérebro apodrece. Meus impulsos mundanos induz ao homicídio. Negar suborno pro escana será inexequível. Sonho de toda a família real, mestral de alquimia, pra transformar substâncias e ouro, conquistar supremacia. Justiça tardia é injustiça qualificada. Pra nós reis dos cifrões é benefício. Pois pobre é falha, vem de herança genética. Sempre ao bater uma febreu sem chance com os aqueles dos tempos modernos. Fake perfeito criado num plano bem bolado, aprimorado com êxito sempre conectado. Envolvendo ela em minha teia pegajosa, usando contra ela o que eu soube outrora. Desenrolo com infalível lábia de pura perfeita. Sinto encontro sem se tocar, que era tudo armadilha. Ponto horário marcado 2-2 até ela chegar. Cena perfeita pra até Hollywood beijar. Na espinha sinto frio, ansiedade a mil. Premeditado crime, tá aceso o pavio. Rua deserta, lá vem ela, retrovisa cagueta. Quem brinca com fogo se queima, consequência certa. O estupim está aceso, o álcool já foi chocado. Combustível e comburente de fato são aliado. Criou a chama do ódio para a explosão de um plano. Quem brinca com fogo acaba se queimando. O estupim está aceso, o álcool já foi chocado. Combustível e comburente de fato são aliado, criou a chama do ódio para a explosão de um plano. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Lá vem ela pra mim sorrindo como coringa. Mudança de expressão facial, vê que era uma armadilha. Olá princesa, sem mais delonga, vai pra dentro do carro. Se guitar, cê morre, quero deixar bem claro. A tremedeira dela ultrapassa os 9 na escala Richter. Palavras travarem, traduzir até por Herbert Rich. Sua genética ficará exposta a fatores abióticos. Pra que cada dentária é legista, confirme seu ócio. Que seu horóscopo errou, arco-íris pra esse dia. Enquanto cabe arterriga, adrenalina estiga. Animal frágil na selva, luta pela sobrevivência. Um animal que já fez vários cair em decadência. Sem olhos de tandera, palmia em sua vida. Por informantes pago como a Microsoft. Fazer só ampulheta da vida terá um fim hoje, menina. Um game ouve sem ter como inserir outra ficha. Discussão toma conta, bate boca, pá, briga e tal. E o carro começa a desgovernar. Ela não é kamikaze, mas foi suicida. Forçando o carro e bate outro lado da pista. Pedestres como em câmera lenta olham atentamente na contramão. Choque no caminhão, grave acidente. Presos no centro de segurança, gasolina vazando. Quem brinca com o fogo acaba se queimando.